Bom, eu sou do movimento 27 de março. O movimento é de um grupo de artistas, de grupos de teatro, de trabalhadores de todas as áreas, da Roda do Fomento, movimento Roda do Fomento, movimento de teatro de rua, o movimento Redemoinho, que durante a ocupação eles se dividiram, mas que foi importante, e nós nos reunimos para falar sobre o que seria o nosso ato do dia 27 de março. E desde o começo nós optamos por uma ocupação simbólica de um prédio do Ministério da Cultura. Só que a discussão avançou e nós tivemos vários formatos dessa manifestação acontecer. Primeiro nós queríamos uma assembleia, para na assembleia a gente decidir pela ocupação. A gente escolheu por um ato público aqui em frente aos portões da Funarte e ficar aqui simbolicamente, porque o Ministério, quando eles souberam que nós íamos nos manifestarmos, eles trancaram os portões, ou seja, era um ato simbólico, porque eles deixaram os trabalhadores da cultura para fora. Mas, depois de muitas assembleias, muitas votações, nós optamos por 83 dos votos a favor e 33 contra pela ocupação. Então nós ficamos de meia-noite a 4 horas da manhã organizando em comissões e estruturando para saber como nós iríamos ocupar esse prédio, que é um prédio público e que a gente sabia que isso ia ter uma repercussão nacional. E as nossas pautas, assim, o Ministério da Cultura, eles acabaram de lançar uma reforma da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela fica na mão do empresário a escolha de promover o projeto dos grupos. Então, ou seja, as grandes empresas, os empresários é que detêm esse poder de escolha. Grupos de pesquisa, grupos de trabalho continuado não entram nesse mercado. Então, a nossa questão era, nós não queremos discutir reforma nenhuma de Lei Rouanet. Nós estamos há 6 anos desse governo sem respaldo para a área da cultura. E aí a gente esperava agora uma outra posição, porque antes deles lançarem a proposta, a reforma, nós tínhamos entregue nas mãos a Lei de Fomento ao Teatro Brasileiro. Eles passaram por cima, desconsideraram isso, não discutiram com a gente e lançaram essa reforma da Lei Rouanet sem consulta. Ou seja, eles simulam um falso diálogo que não existe, é uma imposição de uma coisa, de um pensamento deles. E a gente não quer isso, a gente quer autonomia para a gente propor, porque afinal de contas eles são representantes. Então a gente tem que propor, porque nós trabalhamos na área, eles não. Então a gente propôs de não discutir. Depois de muitas assembleias, eles mandaram, eles queriam barrar o nosso ato, a gente não deixou. Então agora a última carta que saiu, a gente decidiu não discutir a reforma da Lei Rouanet, e sim leis, essa lei de fomento ao teatro brasileiro que a gente já tinha entregue, a gente quer discutir ela e que ela se estenda a todas as outras áreas, assim como também o Fundo Nacional de Cultura, que eles estão propondo aí e que a gente precisa entender um pouco mais disso. Os parceiros, os camaradas, eles estão muito aprofundados e a gente vai discutir essa semana sobre isso. Entramos, a gente estava em assembleia aqui, e estava passando um tiozinho aqui na frente, e ele resolveu, enfim, é uma figura tarimbada aqui da Santa Cecília, ele resolveu abrir os portões, a gente aproveitou e entrou, todo mundo em massa, e ficamos instalados lá dentro, a gente ficou com o domínio dos portões, logo em seguida os policiais. Hã? Desde quando? Então, nós entramos às 5 horas da manhã, apareceram muitos policiais. E a partir daí nós chamamos alguns advogados parceiros nossos do teatro e eles começaram a negociar, mas no começo a coisa estava bem rígida, assim. Quando saía alguém, eles revistavam, tirava sapato, tirava tudo. Depois, a gente manteve alguns acordos e um diálogo. Só que nós ficamos quase 24 horas de ocupação, eles não deixaram entrar nenhum tipo de alimentação, muito menos água. Nós tivemos que que passa água, passa alimentação pelo muro, jogando, assim, os companheiros que ficaram aqui do lado de fora dando assessoria. Mas assim, foi muito positivo, porque a gente bateu de frente por uma lei de incentivo que a gente não acredita, que é forçada. Essa lei é para ajudar empresário, essa lei não nos contempla, a lei de renúncia fiscal, porque o nosso trabalho enquanto artista não é gerar lucro, e sim gerar linguagens, gerar debate, discussão, pesquisa com a comunidade. Portanto, a cultura, ela tem que ter o mesmo valor que a saúde, ou seja, que a educação também teriam que ter, mas também como a prioridade que eles têm. Então, assim, foi muito vitorioso, todos nós saímos... As conquistas foi, a gente marcou uma assembleia agora dia 2 de abril, às 14 horas, aqui na FUNARTE, na Alameda Nótima, para discutir as nossas pautas e não a deles. Porque durante todo esse período de negociação, eles queriam nos enfiar goela abaixo uma reforma que a gente não acredita. Então a gente falou muito claro para eles que a gente não vai discutir a pauta deles, e sim a nossa, que é a lei de fomento ao teatro brasileiro e a extensão dela às outras áreas, mais o Fundo Nacional. Então, na quinta-feira, dia 2, a gente vai se encontrar aqui na FUNARTE para discutir isso, apresentar as nossas propostas e eles pensar sobre elas. Ótimo. Como é que é seu nome? Eu não sei se é legal, acho que é bacana.